Um, dois, três, quatro. Eu tenho fome, eu tenho fome. Esse é meu refrão, eu tenho fome da subversão policria. Eu tenho fome de carta, mulher e poesia, do dívio pecuniário da monogamia. Eu tenho fome de confundir as partes no meio da sintonia. Eu tenho fome de matar aos poucos aquele que me come, assim que me divirto de pura fome da carne das mulheres e que mais tarde no disco, louco, fome de descobrir o insensato interesse.